Capítulo 20, meu destaque vai para a derrota do Lakers em casa contra os Wolves por 112 a 111. À minha frente, ele, Guilherme Souza. Boa noite, Gui. O que você traz para a gente? Boa noite, Tampelini. Boa noite, Coro 20. Eu trago a vitória do Santos, já esperada, mas poderia ser mais, hein? Santos classificado para a final. À minha direita está ele, Giovanni Antonelli. O que você traz para a gente, Giovanni? Boa noite. Boa noite, Tampelini, querido ouvinte. O destaque vai para o Mundial de Vôlei. E o Cruzeiro perdeu para o Zenit Kazan na Rússia, por 3-7. E ao meu lado, a presença feminina na bancada, Mayara Costa. Boa noite, Mayara. Qual é o seu destaque? Boa noite, Tampelini. Boa noite, querido ouvinte. O meu destaque vai para a Copa do Brasil, o jogo Palmeiras e Fluminense, que o Palmeiras classificou. Nos pênaltis, mas classificou. Já que você falou nesse assunto, vamos falar dele. Então, Flavião, toca o hino do Palmeiras. Quando sou jogão, né, Luciano? Ontem, Palmeiras 2-1, depois ganhamos pênaltis. Foi pra sofrer com o coração palmeirense? O palmeirense que vê o jogo, principalmente no estádio, sofreu muito, né? Mas o Palmeiras, no primeiro tempo, teve uma partida até que muito boa, mas chegou no segundo tempo e a gente percebeu que com a saída do Robinho, o Palmeiras perdeu muita qualidade, perdeu o volume do jogo, e daí veio o gol do Fred e complicou tudo. Então o Palmeiras, ele tem essa questão do chutão. Eu acho que no primeiro tempo o time até trabalhou um pouco mais a bola, teve um pouco mais de posse de bola. Acho que ele estava tão nervoso assim, apesar de estar com muita vontade. Mas no segundo tempo, concordo com o Luciano, que com a saída do Robinho, o time sentiu muito. Era só chutão, só girando a bola, entregando a bola para o Fluminense, dando a chance para o adversário. E com o gol do Fred, praticamente o Palmeiras ficou um mundo em campo, só se defendendo. Acho que ele queria levar o jogo para os pênaltis. Eu acho que o grande problema do Palmeiras ficou na parte física mesmo. Os jogadores do Palmeiras estavam acabados no final do jogo. Então, a gente sabe que, ok, todo mundo termina muito, muito cansado, mas o que os jogadores palmeirenses terminaram ontem estava além do normal. A preparação física foi bem ruim mesmo. O Palmeiras fez aquela famosa partida meia-meia. Primeiro tempo jogou muito bem. Segundo tempo perdeu o volume de jogo com a saída do Robinho. E tem que consertar isso aí, que o Marcelo Oliveira está sofrendo bastante com esses devaneios da equipe. Bom, ontem o Palmeiras abriu o placar, né? 1-0 foi com o gol do Lucas Barros, uma bobeada ali da zaga do Fluminense, depois de um escanteio, né? E depois um gol de pênalti, o Zé Roberto cobrou o pênalti meio duvidoso, na minha opinião foi pênalti, porque o jogador, vamos até pegar a regra aqui, porque tem gente aqui no estúdio que não concorda que foi pênalti. Eu não vou falar quem é, mas tem gente aqui que não concorda que foi pênalti. Giovanni, você tá com a regra aí? Enquanto ele pega, já pegou? Se o defensor começa a segurar um atacante fora da área, na área penal, e continuar segurando dentro desta área, o árbitro deverá conceder o tiro penal. Então, a ação do empurrão, né, terminou, na minha opinião, em cima da linha. Então, em cima da linha, é pênalti. Em cima do Gabriel Jesus, né? Também foi o pênalti, sim. E aí o Zé Roberto bateu, o Cavalieri defendeu. Aí o Marlon, zagueiro do Fluminense, deu um corta-luz ali pro Lucas Alves. Mas o pênalti não foi? Mas tem sido, porque ele foi tão mal. Nossa, ontem o Marlon, meu Deus, parece que ele jogava no São Paulo. Nossa, tá perdendo o Marlon. Nossa, foi desastroso. Além desse corta-luz que ele deu ontem, eu ainda não entendi por que ele fez isso. Tipo, o seu goleiro acabou de defender um pênalti. Um pênalti. É difícil você defender um pênalti. Aí a bola sobra no seu pé. Você é zagueiro. O que você faz? Cortou o zagueiro. Óbvio, né? Você vai esperar um pênalti ali pra afastar a bola. Não, corta a luz ali pra tomar outro gol. Além desse lance, o Marlon no segundo tempo foi bem peculiar isso que ele fez. O Dudu, né, Gui? Foi o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus tava com a bola, mano a mano ali. Aí o Marlon conseguiu desarmar ele. Deu um carrinho na bola, né? Na bola ali. Foi o último a tocar. Aí a bola começou a andar indo pra linha de fundo e o Marlon apenas acompanhando. Aí eu falei, ô Marlon, você acabou de desarmar o cara, ele dá um chute na bola, né? Agora eu vou assistir. Aí não, ele falou, não, deixa eu deixar sair, porque ele foi o último a tocar, né? O Gabriel Jesus. Aí o juiz falou, é descanteio. Um perigo de bola, mano. Porque esse cara fez, né? Ele tava com a cabeça. Não, só não tava topado ontem, gente. Pelo amor de Deus. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. Ele tava. isso? O que ele deveria fazer com a bola? Não sei, filosofou ontem ao invés de jogar futebol. Eu não sei o que aconteceu. Ele é um zagueiro bom. Ele é de um dos destaques da seleção brasileira sub-20. E era titular, foi vice-campeão mundial agora com o Brasil. E ontem, não sei o que aconteceu, estava em outro mundo, acho que deve ter pressão na semifinal da Copa do Brasil. É grande. E depois o Fred fez o gol do Fluminense e aí a disputa foi para os pênaltis. Aí deu para perceber também que os jogadores do Palmeiras no começo do jogo estavam muito ansiosos. Lucas Barros, inclusive, vomitou em campo. O Dudu teve uma delícia. Engraçada. O Messi, faz o Messi, hein? O Dudu estava correndo. Ele estava correndo e estava golfando ao mesmo tempo. Finalmente, né? Muito agradável. Você que está jantando nesse momento, agradeça, Luciano, tá? Imagina a pilha que o Marcelo Oliveira colocou nos jogadores lá para a semifinal. Acho que por isso eles estão jogando que nem o Messi, assim, porque... É, então, realmente. Estava no Saragossa ali, né? Então, e outra coisa. O jogo foi 2-1, foi para os pênaltis, e aí deu ele, Fernando Prass, novamente, fazendo a diferença, sem contar que no último, um dos últimos lances do jogo, né, o Fred saiu cara a cara com o Fernando Prass, a bola sobrou ali, e ele fez uma defesaça, né, Mayara? Então, eu acho que o que atrapalhou o Fred nesse lance, obviamente que o mérito é do Fernando Prass, fez uma defesa maravilhosa, mas enfim, o Fred, ele jogou com o joelho estourado, não sei muito bem qual lesão que ele teve, mas ele não pôde, ele tava jogando com uma perna só, gente, mas ele continuou em campo. Eu acho que se não fosse isso, ele teria feito aquele gol. Ele fez o gol jogando do jeito que tava, ele tava acabado. Você olhava ele na comemoração, você via que ele tava, tipo, pelo amor de Deus, tava chorando, tava... A situação dele tava difícil, mas é uma prova pro torcedor que o Fred é tricolor, porque se qualquer outro jogador teria desistido. O Fred continua se doando muito pelo Fluminense. E muitos torcedores do Fluminense estavam culpando o Fred pela má fase do time, né? Não. Ah, mas eu não acho que seja. Não, mas os torcedores estão bem no pé dele. Mas eu não acho que agora, não, antes desse jogo, antes do jogo, porque agora tem que construir mais tapa para ele lá nas Ilhas Laranjeiras. Então, era exatamente isso que eu ia falar. Muitos torcedores, teve até aquele evento lá no aeroporto de São Zumon, lá no Rio, que jogaram uma lata de cerveja nele, né? E eu queria ver agora esses torcedores pra verem, tipo, pra falarem, né? Ele foi o jogador que mais se esforçou no jogo, tava quebrado, o cara fez o gol. Meu, quero ver agora esses torcedores. Sobrou aqui todo mundo. Ele ia bater o pênalti também. E vale lembrar que assim, a gente não tá falando de nenhum garoto, né? O jogador que tá tentando mostrar serviço, não é o Fred, o cara já é consagrado no Fluminense, já que eu acho dois títulos brasileiros. Ele não tem que demonstrar mais nada por esse clube, assim, mas ele mesmo assim, vai assim, não, vou jogar o jogo inteiro. Ele deveria jogar só o segundo tempo, ou primeiro tempo. Ele quis continuar o jogo inteiro, queria bater o último pênalti, então ele tinha uma responsabilidade. Se aquela bolinha também, eu vou ser mais chato pra ele, com certeza, né? Eu acho que isso vai além do profissionalismo. Porque a gente conhece muitos jogadores que se dizem super profissionais, mas quando tem lesão, se colocam em primeiro lugar, não tão errado. Mas o Fred foi meio que jogou como torcedor ontem. Você jogou, parece que jogou por amor. Se doou pelo Fluminense. Isso tem que ser valorizado, tanto pela torcida como pela diretoria. É difícil a gente ver isso hoje em dia. Muito a gente difícil. Falou isso ontem do caso do Lugano, né? Que pode estar voltando para São Paulo. Esse exemplo do Fred também é um dos poucos, assim, que a gente pode considerar de amor à camisa mesmo. O Fred, destaque do Fluminense no jogo de ontem. E o Fernando Prass, destaque do Palmeiras, principalmente das cobranças de pênaltis. O Palmeiras ganhou de 4-1, né? Esses pênaltis. O Fluminense nem precisou bater o último pênalti, o Fred. E o que chamou a atenção também foi a habilidade dos jogadores do Palmeiras, né? Na hora da cobrança, a frieza. E também teve uma declaração do técnico Eduardo Batista, ele não treinou pênaltis. Falou que não achei necessário. Foi durante a loteria. Então estava visível isso, né? A gente percebeu. Aquela cobrança do Rafael Marques, estava visível que o Palmeiras tinha treinado o pênalti. Acho que o Fluminense deve ter pensado assim, ou a gente vai ganhar, ou a gente vai perder. Ou a gente não pensou em pênalti, nenhuma hipótese. E deu no que deu. E pênalti, vale lembrar que não é loteria, né? É técnica também. Finalmente. O pênalti do Cristaldo também. Nossa, ele saiu correndo, bateu a bola. Se ele errar a passada naquele pênalti, a bola é para lá no shopping. pênalti. Ele bateu bem o pênalti. Você pega as imagens, você vê o Prass mostrando o canto para ele bater, e daí o Prass chega e defende no canto que ele mostrou. Ou seja, tipo, deve ter confundido a cabeça do Scarpa. Não pode culpar o Scarpa por ontem, porque para mim ele foi, depois do Fred, o melhor jogador do Fluminense em campo. Sim. Então, e é um garoto, né? Suma responsabilidade também. Quem decepcionou foi o Gerson, né? Ele começou na reserva, né? Mas não foi ele que deu o passo pro Fred, não? É. Cruzamento. Ele fez assistência. Ele teve uma atuação muito apagada. Além da zaga do Fluminense também, né? Que tava apagada. Eu acho que isso foi o pior. Nossa. Foi feio. Foi vergonhoso. A gente só vai falar de uma zaga pior daqui a pouco. Quando a gente vai falar de outro time. Mas o assunto agora é o Palmeiras. Palmeiras está na final agora. E saiu agora onde será o confronto. O segundo jogo vai ser no Allianz Parque, na casa do Palmeiras. Para você, Giovanni, já pode ser considerado uma vantagem? Com certeza é uma grande vantagem. Qualquer time que fosse decidir em casa, fosse o Santos ou o Palmeiras, teria essa vantagem de contar com a torcida, né? Que é um aspecto muito bom. E o Palmeiras precisa se reorganizar, principalmente fora de casa. Tentar fazer um gol na Vila ou buscar um empate, porque o Santos é muito perigoso nesse aspecto. Lembrando que nas finais da Copa do Brasil, a gente não vai ter os critérios de gol fora, o marcado fora de casa. Ou seja, se por um acaso o Santos ganhar de 1-0 na Vila e depois o Palmeiras ganhar de 2-1 no Palestra, vai para os pênaltis. Não tem essa história de gol fora. Eu acho que o Palmeiras ele tem que, não só fora de casa, mas acho que em casa ele tem que tomar cuidado com... De tomar gol depois também sendo, né? Acho que a maioria dos jogos que ele começa na frente, aconteceu com o Joinville, já aconteceu com o Inter, aconteceu agora com o Fluminense, saiu com 2-0, mas já classificava ele, já estava bom. Mas mesmo assim, tomou um gol e parece um time de Santa. E acho que contra o Santos isso não pode acontecer, até porque eu acho que é muito mais fácil que o Fluminense. Vai ter mais tempo de preparação, mas tem que tomar muito cuidado mesmo, porque é um time que acho que não vai perdoar assim dessa vez. Se o Palmeiras perdesse, pra mim, a culpa era toda do Marcelo Oliveira. Eu acho que ele foi muito... Não sei dizer qual a palavra mais adequada. Mas ele recuou o time e ficou esperando o Fluminense atacar. Então, seria um pouco de infantilidade também. Se o Palmeiras perdesse, eu acho que dava muito pra criticar o Marcelo. Eu acho que ele foi bem corajoso em recuar o time e ver o que ia dar. Recuar o time. Exatamente. Coragem, né? Mas depois dos jogos, teve na coletiva de imprensa, um jornalista perguntou exatamente sobre isso, por que ele recuou o time, e ele deu a explicação dizendo que, na verdade, não foi ele que recuou o time, mas sim o Fluminense que atacou bastante e pressionou a saída de bola do Palmeiras. Mas é lógico que o treinador vai falar isso, né? Assim, na minha opinião, eu acho que o Palmeiras ele ficou recuado a partir do momento que o Robinho saiu e a gente não tinha mais meio... O time Palmeiras não tinha mais meio campo. Acho que o grande problema do Palmeiras, mesmo aqui, não foi nem questão de ter recuado, mas não ficou com a bola. Se tivesse recuado, mas conseguisse segurar um pouco mais a bola, trabalhar um pouco melhor, acho que não sofreria tanto. Acho que essa questão de recuou e assim, quando não estava no pé, dava chutão. É voltar para o Fluminense e o Fluminense atacava. Ficou uma pressão, eu acho, até desnecessária. Para o Brasil do Palmeiras, assim, ele tomou até uma pressão tão grande desse jeito. E eu acho que o Fluminense, se tivesse um pouco mais de tempo, quem sabe faria o segundo gol, né? Porque o Palmeiras depois tomou o gol e ficou perdidinho. Lembrando que o juiz ele acabou o jogo quando ia ter um escanteio para o Fluminense, sim, né? Também, ele pode acabar, mas sim. Isso é meio duvidoso. É um antiético, eu diria. Antiético. O futebol. Faltava 1 minuto e meio ainda e. É, acabou o jogo. Não se surpreenda se o Fluminense aparecer nessa final. O Peter já reclamou, né? Ele xingou o árbitro. Inclusive colocou na súmula que depois do jogo, nos vestiários, ele chegou e chamou ele de ladrãozinho. Estou surpreso, hein? Nossa, agora sim, eu acho que independente do resultado na final, obviamente o Palmeiras quer o título ainda mais chegar do Campeonato Paulista, mas acho que no parâmetro geral já acho que foi um ano bom o Palmeiras. Até porque se você comparar com os últimos anos, principalmente com o ano passado, chega aí nas finais do Campeonato Nacional e manda o Campeonato Paulista, eu acho que já é um bom feito. Já. E lembrando uma última notícia do Palmeiras, o Marcelo Oliveira confia na Thiago Salles. Thiago Salles. Foi bem, né? Matheus Salles. Foi muito bem, né? Foi muito bem. É, semifinal, o garoto surpreendeu a gente, até achava que ele não ia jogar. É, ele é então, da equipe sub-20 da seleção também. Pode até ser titular na final. É, não, é verdade. Pode. Acho que ele vai ser titular, sim. Na derrota contra o Sport, no Pacaembu, a gente já percebeu que o Matheus Salles estava jogando bem. É, eu acho que ele vai pra final no lugar do Arouca. O Arouca fica como uma opção no banco de reservas, mas a gente tem muito tempo para falar isso. Vamos falar agora da outra semifinal, o clássico Sansão. Então, Flavião, primeiro solta o hino do Santos. Vamos tocar o hino também do Saco de Pancada, solta o hino do São Paulo. Oh, antes de começar, porque a gente já recebeu notícia aqui, mensagens, a professora Lenice, ela acertou, tá bom? Placar de ontem, ela falou 3-1 pro Santos. Eu comecei a zoar ela, falando que só porque ela tinha falado o São Paulo ia ganhar. Então, tá aqui a minha notificação, a Lenise acertou. Então, tá aí, pra quem não acreditava, tá? Nela, Santos ganhou, tá? 3-1. Desculpa. O São Paulo, assim, entrou com uma proposta bem ofensiva, né? Com 4 atacantes, mas a partir do momento que o São Paulo tomou 3 gols do Santos, foi 22 minutos. O Doriva se desesperou porque pensou, meu, a gente pode levar uma goleada histórica aqui, tirou o Luiz Fabiano, colocou o Wesley e daí foi aquele negócio, recuar o time, segurar, fechar a casinha, porque ou a gente toma goleada ou viu. Lembrando que o Doriva, ele foi, como diria nosso querido Flávio, foi kamikaze, né? Ele saiu com uma escalação muito ofensiva, mas muito ofensiva mesmo. Aí era aquela. Se ele saísse com uma escalação daquelas lá, tudo bem. O time precisava da vitória, mas também os jogadores tinham que ter a consciência de que tinha que voltar para marcar. Porque o time que ele saiu, do meio, a zaga ali foi Bruno na direita, aí os dois super zagueiros, Leandro e Lucão. Vocês reclamam do Fluminense, mas olha essa zaga, Leandro e Lucão. Eu acho que tá competindo. Eu acho que o Fluminense perdeu. Não, acho que vai ser muito bonito como geral. Nossa, São Paulo, vai ser aquele 0-0, não, vai ser 9-9. Elian com o Lucão e na esquerda o Matheus Reis. Aí o único volante era o Rodrigo Caio, ali pra segurar. Aí ao lado dele o Michel Bastos, que com o Osório também fazia um papel de volante, mas não é muito a dele. Aí o Paulo Henrique Ganso, Alexandre Pato, Allan Kardec e o Fabiano. Ou seja, 3 atacantes mesmo de verdade e o Ganso ali na armação. E o São Paulo começou a jogar com 2 centroavantes mesmo dentro da área, só que aí tomou o gol, era o quê? Nem 10 minutos de jogo. Era 8 minutos. Só, né? Gol do Ricardo Oliveira e ninguém voltava. Ninguém voltava. Você pode ver nos 2 primeiros gols do Santos, ninguém voltou. O Leandro Pato não voltava, era pra voltar, ninguém voltou. E aí o Santos abriu 3-0 e a Doriva teve que mexer, colocar o grande Wesley no lugar do Sabiano, pra não tomar 3. Pra não tomar mais 3 gols. Eu acho que o Santos tirou o pé, porque. Estilo Alemanha, vamos eu acho que fez. Eu acho que fez. Eu acho que fez. 7, 8, fácil. A sorte de São Paulo foi que o Santos só jogou 22 minutos, né? Não podia ter sido bem pior. E teve uma bola na trave, é isso que eu ia falar do Marcos Cabral. Que golaço ele fez aí, meu Deus. E também puxando um pouco o saldo do Santos, porque não é compará-lo com o melhor time do Brasil, né? O Corinthians. Porque os dois estão pau a pau. O Santos foi campeão do Campeonato Paulista, está na final da Copa do Brasil, no G4 do Brasileiro. Então, por que o Santos seria o melhor time do Brasil também? É de campeonato do Santos. E até uma, vamos dizer assim, uma reencarnação do Santos, porque no início do campeonato eles estavam passando por um perrengue, estava quase na zona de rebaixamento, demitiu o técnico, né, o Anderson Moreira. Aí veio o Dorival. O Dorival, Marcelo Fernandes voltou a ser interino. Isso. Aí o Dorival alavancou o time e agora tá ali em quarto lugar no Brasileiro, na final da Copa do Brasil, sem contar que o Santos já foi campeão paulista. Lembrando aqui, com o Dorival, o Santos tem 100% de aproveitamento na Vila Belmiro. É o melhor montante do campeonato. Não, eu acho que a única coisa que eu queria comentar que é triste dessa final, uma recordação que o São Paulo passou, que o Rogério Ceni vai ficar sem título na Copa do Brasil, né? É. Ah, mas isso aí eu acho que todo mundo vai esperar. Não, tadinho, deve estar triste. Ah, triste, acho que todos os jogadores estão, né? Ele tem ano que vem, né? Não, acho que é um bom motivo pra ele renovar. 53 anos. Tenho certeza que agora ele vai renovar porque ele quer esse título. Então, ele é como técnico. Lembrando que ele saiu do jogo, né? Ele chutou o chão ali no lance com o Lucas Lima. E aí entrou o Denis. O Denis também, que não sei se vocês viram, aquele escorregão que ele deu lá. Meu Deus, quase que o Santos fez o gol naquele escorregão do Denis. Sabe que eu não acho que o Denis é um bom goleiro? Ele era da Ponte Preta. Ah, é. Ele jogava muito bem, mas tá na reserva há uns 50 anos. É, porque essa reserva do Rogério Ceni não vai jogar nunca. Sim. Nunca. Não, ele é bom goleiro, mas é pro São Paulo. Eu acho que o outro goleiro, o Renan Ribeiro. Renan Ribeiro, acho que ele demonstrou. Acho que ele tá com a fase melhor agora. O Denis também, coitado, ele é muito azarado. É, foi ser titular, lesão. Aí na hora que era pra ele entrar de novo, lesão. Nossa, ele tá complicado também. Tinha um outro goleiro, eu acho que era do Palmeiras. É, era o Aranha, que era da Ponte, que foi pro Palmeiras. Foi pro Santos. Não conseguia entrar no Santos, foi pro Palmeiras, não conseguia entrar no Palmeiras. Agora ele vai, eu acho que ele vai. Acho vai que sair, pode correr, né? Da Ponte Preta. Ah, o contrato dele acaba em dezembro, né? Eu acho que agora é um goleiro muito bom também. Apesar de ser muito grande, assim, mas é um goleiro que é bom também. Né? Ele foi estourado bastante tempo do Santos. Jailson. Acho que foi um animal, né? É, Jailson. Eu acho ele bom. É, eu do Ceará. Acho ele bom de verdade mesmo. Não tá zoando com a minha cara. Eu acho ele um bom goleiro. Assim, okay. Não comparável com o Fernando Prass, por exemplo, mas eu acho que ele consegue suprir. Agora, questão, né? O São Paulo já tá sofrendo com esse elenco que, teoricamente, no papel, né, principalmente na frente, é um bom elenco, mas não deu liga até agora, né? E ano que vem acho que vai perder muitos jogadores, então eu não sei. A maioria vai sair. Ó, o Rogério Ceni vai se aposentar. É o que todos esperam, né? Não sei. Eu acho que ele vai se aposentar agora, não tem jeito. Ele não tá mais jogando como ele jogava já no ano passado. Ele até, acho que por isso que ele renovou ano passado, porque ele tava jogando bem. No final do ano, o São Paulo foi quase campeão da Sul-Americana, perdeu ali pro Atlético Nacional, mas ele tava jogando bem, por isso ele renovou. Agora acho que não. Vamos ser sinceros, né? Quando ele vai contra o Santos, ele vai aquela escalação, ele vem lendo o Lutão. É. Aí ele fala. Não, acho que nem se fosse o Neuer, aquela zaga lá, não dava. E vai perder, além do Rogério Ceni, o Luiz Fabiano vai sair, o contrato dele tá acabando, o Pato provavelmente vai sair. O Casal renovou, o Casal renovou. Boatos que o Barcelona tava de olho no Pato. Aí, mas boatos, eles estavam vendo o atacante daqui do Brasil, o Pato era uma das escolhas, mas... Acho que tem alguém do Barcelona trolando todo mundo. Sim, é certeza. Alguém falando no boato, assim, também do Palmeiras. Um tal de Egídio, não sei. Não, é verdade. Chego a ter essa especulação. Será? O Egídio não. Eu acho que é uma. Se o Douglas foi. O Egídio tá indo pro Bayern, se eu não me engano. É. O Reinaldo também. Mas acho que vai disputar a reação. O São Paulo só perdeu ontem porque não usou o Reinaldo. É, certeza. Se tivesse colocado em campo. Não. Mas, e o Lianco, falando agora da zaga do São Paulo. Foi uma opção do técnico Dorival. Tinha o Luiz Eduardo. Grande Luiz Eduardo. Que não bota quase nada. Alguém consegue destacar a diferença entre os dois? É o Luiz Barba. Físico. Porque eles tomaram 3 gols com 35 minutos. É. Acho que o Lianco tomou com 22. E o Luiz Eduardo é canhoto, o Lianco não. Só isso. É essa a diferença. Sim, o Lianco é bem mais novo também. Ele veio da base. Mas, não sei, no Osório, quando o Osório era técnico de São Paulo, ele escalava o Lianco às vezes até de volante, e ele não era tão mal assim, né? Mas, sim, tá, né? Uma semifinal de Copa do Brasil, e o companheiro Lucão, aí é complicado. São Paulo precisa urgentemente de 2 zagueiros, pelo menos. Eu acho que o Lugano vem aí, mas... E o Lucas que teve que espaço ontem também foi absurdo, né? Não teve marcação nenhuma. Ah, mas só no Lucas Lima. Tá jogando demais, né, Giovanni? Muito. O Lucas Lima tá em um momento muito bom. E ainda mais ontem na presença do Lianco, né? Na seleção. Ele conseguiu executar muito bem o espaço de ataque também. Se eu não me engano, foram 3 assistências do Lucas Lima. Os 3 gols? É. Não, 3 ou 2 assistências. Uma jogada do primeiro gol foi ele, começou, mas saiu do Gabigol. Ah, as outras duas foram dele. Gabigol, que tem um cabelo muito legal, né? Não sei se vocês viram, um cabelo samurai dele. Estilo. Ah, nossa, ó. Na moda de Paris. Ah, meu Deus, que cabelo chavoso. E o gol do Marquinhos Gabriel? Eu acho que ele está chamando o canto, hein? Assim. Será? Nossa, mas que golaço. Foi golaço, mas assim, acho que ele tem que chutar no outro canto. Ah, mas foi perfeito. Não sei se... A sorte está a favor. Ah, foi tão perfeito que a gente não quer acreditar que ele queria ir pro outro banco. Não, a gente tá falando do Rogério Ceni também, vai lembrar que teve um lance muito parecido com os dois últimos jogos contra o Palmeiras, que ele tentou fazer a reposição de bola e foi, inclusive foi, né, foi nesse lance que ele se lesionou, porque ele, ao invés de chutar a bola, ele chutou o chão, ele torceu o tornozelo. É, e não foi à toa que o jogador pressionou o Rogério, porque provavelmente ele já pensava assim, ah, o Rogério, ele costuma fazer isso, vamos pressionar a saída de bola dele, porque pode vir alguma coisa aí, vai que alguém faz um gol de cobertura aí, nunca se sabe. Tá virando rotina já no jogo do São Paulo. No jogo passado, quem foi o Juan do Coritiba, que jogou no São Paulo? Foi a mesma coisa, só fez uma coisa. O Juan faz aquele gol, e considerava a vitória do Coritiba. Primeiro era o Juan, né? Ele, se o Juan faz aquele gol... Mas eu não entendo qual que é a dificuldade de você colocar a bola pra lateral, chutar a bola pra lateral. Eu acho que é muito assim, eu ainda sei fazer isso, porque realmente o Juan saiu no auge, ele não agarrava nenhuma dessa, ele botava a bola no pé do cara. Só que hoje parece que o corpo não tá mais obedecendo a mente, tá meio lerdo, então ele perde tempo, não tá com esse reflexo todo. Aí ele parece que não quer jogar feio, né? Aí você acaba sofrendo por isso. Acho que ele quer fazer muito bonito e acabar. Ele quer mostrar que ainda tá bem, mas o corpo já não... E tem, mas eu acho que tem até lance que se fosse o Rogério de antigamente, ele mesmo ia dar um chutão. Mas agora não sei porque ele tá dominando a bola, que ele sabe jogar, então acho que precisa pensar um pouquinho, né? Tá na hora já de pegar a chuteira, ele é ídolo de São Paulo, não vai perder nada com isso, não vai conseguir o título que ele queria, mas de tantos títulos que ele já ganhou pelo São Paulo, acho que um a mais, um a menos, não vai fazer diferença. E os goleiros reservas do São Paulo, você acha que pode suprir essa necessidade do Rogério Ceni? Ah, o Renan Ribeiro eu acho que consegue suprir. Assim, a figura do Rogério Ceni, ela é assim, não dá pra... Não existe, eu acho, que nenhum outro goleiro na história de São Paulo que tenha a presença dele. A liderança que o Rogério Ceni tem para o time de São Paulo é muito grande. Tanto que teve um jogo contra o Ceará, foi o segundo jogo na Copa do Brasil. Ele falou assim, eu precisava estar aqui. Porque ele sabe que ele estando lá é uma motivação a mais. Mas assim, eu acho que Renan Ribeiro, o Denis deve tá com quantos anos agora? Uns 27. 25, 27. É, por aí. Assim, mas eu acredito que o São Paulo vai acabar contratando outro goleiro. Será? Ah, eu acho que o Renan Ribeiro, ele vai virar o Rogério Ceni, eu acho que isso é... Mas ninguém espera isso. Não, ninguém espera, lógico, igual quando o Marcos saiu, ninguém esperava que outro cara ia ser o seu Marcos, né, pro palmeirense. É, acho que não vai, não dá pra ser, porque acho que igual não vai conseguir. É, e eu lembro que acho que era o Juvenal, na época, ele queria que o Denis começasse a chutar fotos, essas coisas, então tipo, acho que não tem que pensar... Então o novo Rogério Ceni, tem que pensar então o novo goleiro, um que passa segurança. Porque o novo Rogério Ceni... Goleiro de qualidade. É, talvez não surja nesses séculos, né? Então é difícil mesmo. A gente acha que tem que se preocupar mais com o novo goleiro do que propriamente substituir o Rogério. Teve muitos votos do Jefferson. Sim, é isso que ele falou. O Rogério Ceni fala isso, tipo... E também os jornalistas que falam que o Rogério Ceni foi e é e será um dos melhores goleiros. Porque assim... Você ser goleiro já é uma coisa. Você pegar bem, assim, defender muito, que nem ele defendeu, agora mais ou menos, mas você sabe como ele era muito bom. Você já defender assim já é difícil, e você bater falta, fazer mais de 100 gols na carreira. Então, né, acho que outro, assim, dificilmente vai ter. Então, hoje acho que não. Ele é diferenciado, na verdade, por causa das faltas. E também como goleiro... top, os goleiros tops do mundo, ele teve uma carreira muito sólida. É, porque a figura do Rogério Ceni, é isso que a gente está conversando, vai além do goleiro. Isso é, entra na questão de ídolo, entra na questão de liderança, inclusive para a diretoria. O Rogério Ceni é o... Eu posso usar a palavra garoto, propaganda, né? Enfim. Vovô propaganda. Exato. Então, é o do São Paulo. Você pensa em São Paulo... Você associa com o Rogério Ceni, é uma associação muito fácil. Então, acho que a diretoria, os jogadores e a torcida, não devem procurar exatamente essa figura, devem procurar um bom goleiro, porque essa figura não vai ter, não vai achar outro jogador que possa, que vá ser ídolo, sim, acha, ídolos são formados, mas eu acho que com essa importância que o Rogério Ceni teve para o São Paulo, isso não vai acontecer. Vamos falar muito de Rogério Ceni ao longo dos nossos programas. Vamos falar um pouquinho do Santos, a gente falou muito do Rogério Ceni. O Santos vai pegar o Palmeiras na final, lembrando que as finais, dia 25 de novembro na Vila Belmiro e dia 2 de dezembro no Allianz Parque. Para vocês, quem é favorito? Eu vou passar do Palmeiras, mas eu acho que o Santos é favorito, só que acho que o Palmeiras vai surpreender. Assim, eu acho que não tem favorito para esse jogo, principalmente pelo fato de ser um clássico paulista. Inclusive, é a primeira final paulista da Copa do Brasil na história. Mas clássico é clássico, né? E... menos contra o São Paulo. Enfim, clássico é clássico. O Palmeiras leva uma ligeira vantagem para decidir em casa. Eu acho que se o Palmeiras fosse decidir na Vila Belmiro, como aconteceu no Campeonato Paulista, eu acho que seria muito difícil. Mas eu acho muito difícil a gente apontar um favorito, até porque agora, nessa final, não tem a questão do gol fora, né? Isso já muda bastante. E domingo tem clássico, né? Tem entre os dois. Domingo vai ter uma prévia da final. E, na minha opinião, se o segundo jogo fosse na Vila, a gente podia apontar um favorito. Seria o Santos. Mas o segundo jogo sendo na casa do Palmeiras, acho que o jogo tá... a disputa tá muito aberta ainda, os dois pontos. Eu acho que o favorito é o Santos. Vive um momento melhor. O Jota veio de um resultado muito bom. E acho que isso motiva muito os jogadores. E os jogadores santistas, eles estão numa fase muito boa. Eles conseguiram se encontrar dentro de campo. Conseguem ter entrosamento. E o ataque do Santos, para mim, é um dos melhores. Eu acho que é melhor que o ataque do Palmeiras. Então, eu acho que o Santos é sim favorito. Eu concordo com o Luciano e com o Giovanni. Se o jogo de volta fosse na Vila, acho que o favoritismo seria um pouco do Santos. Mas com esse segundo jogo no Allianz Parque e sendo um clássico, o Palmeiras jogou muito bem ontem, exceto no segundo tempo, acho que não vai ter favorito. Até agora, não sei. Vamos ver ao longo das semanas. E lembrando que no histórico do confronto, o Palmeiras leva ampla vantagem, tanto na Vila Belmiro como aqui em São Paulo. Já falamos dos três grandes de Palmeiras, de Santos e de São Paulo. Agora vamos falar do Corinthians. Então, Flavião, solta o hino do Corinthians. Eu acho que o ataque do Palmeiras é melhor, acho que o ataque do Santos é melhor, acho que o ataque, pelo menos no papel do São Paulo, é melhor. Então eu acho que o Corinthians até tem uma deficiência nessa área do campo. Eu acho que o Malcom ainda até gosta um pouco mais que o Wagner Love, mas precisa de dinheiro. Se conseguir um bom dinheiro com o Malcom, talvez traga um jogador que possa jogar um pouco mais pelo Corinthians. Eu não diria deficiência, porque o time do Corinthians é muito bem acertado, né? Taticamente. E até o Wagner Love, que estava num momento muito ruim, agora vem fazendo gols. E para um time que quer ser campeão como o Corinthians, disputar os torneios internacionais, liberar Libertadores, precisa de reforços pontuais. Talvez um lateral, um zagueiro, dois atacantes aí. Mas são mudanças pontuais para o decorrer da temporada. Lembrando que o Corinthians contratou dois atacantes recentemente, né? O Lincoln do Bragantino, né? E o Luca do Criciúma. Para você, Maiara, são jogadores que podem ser titular titulares. Tá difícil. É difícil português hoje, né? Desculpa. Não, então, eu acho que... Eu já comentei do Wagner Love, que a diferença, assim, ele é ruim. Só que tá fazendo gol, mas é ruim. Continua tendo um futebol bem medíocre. Ah, ele é expulsado. Ele perde 10 chances, mas ele faz gol. Né? É, me lembra o Washington, o Fluminense. Mas, enfim, eu acho que, assim, tem chance de virar titular quando chegar, eu acho que nenhuma. Quanto a isso, chances para virar titular quando chegar, nenhuma. Mas eu acho que podem conquistar espaço e ir entrando depois no segundo tempo e tal. Porque, como o Giovanni disse, o time do Corinthians é muito acertado, ele é muito bem entrosado. Se tirar uma peça e substituir ali, demanda todo um esforço muito grande e necessário. Tem que ser necessário essa troca, porque o time do Corinthians ele está muito bem encaixado para poder mudar por essa necessidade, eu não sei. Mas eu acho que titular, quando chegar, eu não. E você, Luciano, você acha que eles têm espaço ainda no time titular? Ah, eu acho que o Corinthians ele fez essa contratação mais para ser aquele tipo de jogador que, por exemplo, nossa, machucou eles aqui, vamos colocar aqui, pode fazer alguma coisa. Compor elenco. Para compor elenco. Eu não imagino o Lincoln como titular do Corinthians. E a torcida até gostou do Lincoln, tá? O Lincoln é aquele mais... Cumbolão, né? Aquele atacante grandão que faz mal de cabeça. Eu fico imaginando o que seria do Wagner Love se não tivesse o Tite. O Tite conseguiu fazer ele jogar. Mas mesmo assim, ele tá muito... ele faz gols, mas eu acho que ele não tá fazendo o que a torcida esperaria que ele fizesse. Ele pega mais do que faz. Ele pega mais do que faz, ele não consegue fazer um bom pivô. Eu acho ele um ótimo jogador, mas desde que voltou ao Brasil nessa última passagem, até agora não parece que não é o Wagner Love do tempo do Flamengo, por exemplo. Bom, como eu já disse, a gente não tem muito tempo para falar do Corinthians, porque são muitos assuntos. Amanhã a gente vai falar muito mais, já que o provável time já está escalado para o jogo contra o Atlético Mineiro. A gente também vai falar do Atlético, vai dar aquele pré-jogo bem legal para vocês assistirem esse jogo, o jogo mais esperado do Campeonato Brasileiro, na opinião de muitos aqui. Bom, já falamos de Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos que tem muito mais, hein? Não sai daí. Vocês estão ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E na Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. O ensino fundamental, a após Luciano, para você, passou o melhor? Como assim? Passou o melhor? A Chapecoense merecia mais do que o River Plate? Assim, a Chapecoense jogou bem. A Chapecoense jogou bem. A gente já foi muito melhor. A Chapecoense jogou bem, ela teve até a chance de levar a decisão para os pênaltis. Mas assim, eu acho que foi o que eu falei no último programa. Eu acho que para a Chapecoense já ter sido, já ter pegado o River Plate na Arena Condá já pode ser considerado como uma grande conquista, assim, né? Quem imaginar a Chapecoense numa fase final da Sul-Americana? Chegou nas quartas de final e teve chances reais de passar. Foi. Isso aí, o segundo gol foi no começo do segundo tempo. Sim, e no final, teve uma bola no travessão, no finalzinho, uma bola no travessão, e antes disso, o zagueiro da Chapecoense perdeu um gol incrível. Thiago Luiz anotou a bola. Sobrou no rebote ali, ele isolou a bola, foi para lá no estádio do Figueirense, e nos últimos minutos, aquela bola na trave lá, até os narradores, comentaristas argentinos, falaram que foi sorte do River Plate ter passado. Ele não tá com o Então, isso. Porque, meu... A Chapecoense jogou com o coração mesmo, foi muito bonito. Principalmente naquele gol do Bruno Rangel, não sei se vocês viram, aquela comemoração dele bem, sabe, exaltada, foi bem bonito de ser. É, serve de experiência também para a Chapecoense. Sim. Eles têm que, acho que, focar em competições internacionais mais, assim. Agora, ficando estável no Campeonato Brasileiro, claro, para não cair. E procurar disputar a Sul-Americana outras vezes, quem sabe um dia ganhar. Até porque se a gente pensar no cenário do futebol catarinense, o único time que a gente pode falar que tem uma perspectiva boa é a Chapecoense. O Avaí vai e volta da Série B, o Figueirense também, o Criciúma tá na Série B. Tá Joinville nem comenta que ele tá só de turista na Série A. Então, a Chapecoense é um time que ele foi estruturado muito bem. Teve um planejamento, a gente percebe isso. A Chapecoense, por mais que assim, esteja perto da zona da confusão, é um time que a gente sabe que é um time que está meio que seguro que vai ficar na Série A. E agora com esse jogo em Sul-Americana, é um time que a gente pode até pensar em coisas maiores, né? Mas não agora. Não, eu acho que o futebol brasileiro está de luto, né? O maior verdão do Brasil foi eliminado na Sul-Americana. Então é... Não, é apanhar, então sai do Mackenzie. É brincadeira, a parte do futebol brasileiro está de luto. Mas enfim, eu acho que esse vai ser o melhor jogo da temporada, a nível do River Plate, que é só campeão da Libertadores. E eu acho que poderia ter passado sim para os pênaltis, teve chance. Acho que o goleiro do River Plate foi o melhor jogador deles em campo. Os jogos da Argentina, eles destacaram isso na capa, que o River passou mais um convencer, o passo sofrido, tinha a capa com o jogador da Chapecoense. Então acho que foi um bom aprendizado, uma boa experiência, e eu também vejo uma perspectiva boa para o Chapecoense daqui a uns anos. E o adversário do River Plate na semifinal vai ser o Sportivo Luqueño, que eliminou outro brasileiro, eliminou o Atlético Paranaense jogando no Paraguai. 2-0 para o Sportivo Luqueño. Falando que o primeiro gol do Sportivo Luqueño, que golaço! Ele deu um chapéu e cobertura no goleiro. Então, Sportivo Luqueño e River Plate, não sei se vai ser um grande jogo, né? Mas não sei se passa. Passa fácil. Mas vai ser muito maior que Sportivo Luqueño. É, o Atlético Paranaense também, não era um jogo de fácil. Mas o Atlético Paranaense estava numa situação bem complicada. O Atlético estava ganhando de 1-0 o primeiro jogo. Se não fosse aquele pênalti ali, podia até classificar. Que jogo deu isso no primeiro jogo? Eu não sei como é que foi o segundo, não consigo acompanhar, mas o primeiro jogo eu não sei quem bateu mais. Foi o time Paraguai ou o Atlético Paranaense. Então acho que o jogo no Paraguai deve ter sido pior ainda. Futebol americano, né? Não, futebol normal. É sul-americano. E o outro é normal? É sul-americano, na verdade. Essa foi boa. Essa foi boa, hein, cara? Pô, muito legal. Só o Yuri. Você foi uma piada boa, gente. O Gui fez uma piada boa. O que vai acontecer? Eu alegria. Não quero que corte essa parte do programa, assim, só pra eu levar pra cá. Não. E a outra semifinal ainda não está decidida totalmente. O que se sabe até agora é que o Huracán está esperando o adversário que sai hoje. Hoje jogam Santa Fé e Independiente, da Argentina, na Colômbia, né? Santa Fé? Na Colômbia. que pinte ou um Santa Fé e Huracán ou um clássico argentino, independente contra o Huracán. De fato, é certo que os argentinos estão bem nessa Sul-Americana. Eu acho que se o Independiente não passar, acho que vai virar River e Huracán. Eu acho que cruzou os dois argentinos. Não, acho que não. Vai ter Libertadores. Eu acho que não. Aqui está falando que já é Sportivo Luque e River Plate. Só... Sei, cara. Não vou perguntar. Parabéns pela sua pergunta. Eu não consegui responder. Bom, falando de Sul-Americana agora, vamos falar de outro esporte. Vamos mudar. Colocar a bola na cesta agora, falar de NBA. Ontem, mais confrontos da NBA. A notícia ruim é que o Lakers perdeu em casa. Eu não sou parcial agora na NBA, eu torço pro Lakers, é nóis. Mentira. Ou não? Fica suspense. 112 a 111 pro Timberwolves, né? Sim. Você tem mais informações aí? Tenho. Os Dallas Mavericks venceram o Suns por 111 a 95. Já os Portland Blazers derrotaram os Pelicans por 112 a 94. Os Clippers venceram o Sacramento Kings por 111 a 104. E aí daí tem esse jogo aí que deixou o Tampelini bem triste, que foi a... Será? Não sei, eu podia estar enganando. Estava enganando. Mas, assim, foi por um ponto, né? Mas perdeu em casa, né? É, e o Lakers que vem numa vinha, né? Ainda está passando por essa má fase. Na temporada passada foi um dos piores times, só não foi pior que o New York Knicks, né, Luciano? Aí, além disso, para colocar aqui em pauta na bancada, entre os brasileiros que atuaram na NBA, Raul Neto, da franquia de Utah, foi o único que se destacou nesses brasileiros aí que jogaram esses últimos jogos na NBA. Ele fez 8 pontos, 2 rebotes e 3 assistências. Entretanto, a atuação do Raulzinho não foi suficiente para a equipe de Utah vencer. Eles perderam por 92 a 97 para os Pistons. Mas nem o Marcelinho Hurtas, né? Que a gente esperava tanto assim. É certo que foi o primeiro jogo, tudo bem, mas perdeu em casa, Kobe Bryant em quadra, talvez a última temporada dele, né? Jogando basquete, será que ele continua? Você acha, Giovanni? Ah, eu acho que ele deve se aposentar até para preservar a história dele. Ele tava sofrendo muito com as lesões e não tá ajudando muito os Lakers, não. Mas aí saiu o Kobe Bryant, acho que acabou o Lakers, né? Porque quem vai substituir? Se bem que eu acho que foi exemplo também contra o Timberwolves, que não é um time, né, que... Por um ponto, né? Aí o Timberwolves que pegou o primeiro do draft, né, no... Olha, mas o Lakers o segundo, depois os Knicks. O Lakers pegou o Russell, né, que... Sim. E promete ser um bom jogador. Ontem, um outro cara do draft, que eu vou pegar o nome já já, ele, a primeira partida dele na NBA, a primeira, no primeiro tempo, ele já tinha um duplo-duplo. No primeiro tempo. Então, não sei se o Russell vai conseguir essas expectativas que estavam em torno dele. E hoje, temos jogos hoje. Hoje tem Clippers e Dallas em Los Angeles. Para você, Giovanni, quem é favorito? Eu acho que o Clippers vence, ainda mais com no jogo de ontem. O Blake Griffin jogou muito bem, fez 33 pontos. E eu acho que o Clippers vai chegar a essa sequência aí de vitórias. E talvez... Acho que é muito difícil pintar uma zebra. O cara que eu falei do draft, Moody, no primeiro tempo, ele fez, quase fez um duplo-duplo. Ele fez 16 pontos e 9 assistências no primeiro tempo. Primeiro jogo dele na NBA. Então, ficou nervoso, né? Vale lembrar que ele joga no Pistons. Então, meu Deus, se ele se destacou nos Pistons. Não, foi no Pistons. Não sei. A gente depois se procura aí, ouvinte. Mentira, eu vou procurar aqui agora. Mas eu acho que o Clippers vai ganhar, cara. Não sei, ontem o Clippers já ganhou. E o Clippers sofreu um pouquinho no final do quarto-quarto, mas o J.J. Redick fez uma cesta de 3 muito boa. O Chris Paul também jogou bem, muito bem, eu falei, bem pra caramba. E é isso. Denver Nuggets. Ou seja, também não é um time pra se destacar. E um jogo muito interessante que aconteceu ontem foi os Spurs. Oklahoma City Thunder contra os Spurs. O Oklahoma venceu por 112 a 106. Jogo decidido nos últimos minutos. Para você, Gui, os Spurs, apesar dessa derrota, pode ser taxado como um favorito, além do Golden State, que a gente falou ontem, que é o principal favorito? Favorito eu não sei, mas acho que não dá pra desconfiar desse time, né? Acho que foi campeão 2013, se não me engano. É, o último 2014. Eu acho que é um time forte, ele não jogou mal, só que eu acho que o Golden State Warriors está muito à frente de todos os outros times. Eu acho que é o grande favorito. E eu só queria fazer um destaque aqui pro Clippers. Acho que o Clippers ele chegou longe na temporada passada. Acho que não sei se foi a semifinal. Foi a semifinal. E a torcida do Clippers foi a quartos. Acho que foi a semi, se não me engano. Eu sei que a conferência. Acho que foi. Ah, tipo. Não sei se foi quartos ou o Clippers. Rockets, foi as quartas. Porque o Clippers eliminou os Spurs e depois perdeu pros Rockets. E aí o Rockets perdeu pro time do Golden State. Então, geralmente. O Lakers era mais forte que o Clippers e ultimamente parece que o jogo virou, né? O irmão pobre. É, uma coisa que é bem interessante, a gente até fez essa comparação do basquete com o futebol, Lakers e Clippers, pode ser comparado muito bem com Manchester City e Manchester United. Real Madrid, Atlético de Madrid. Porque o Real é um pouco acima ainda, só que hoje a gente vê os irmãos, um irmão pobre e um irmão rico, né, que eram chamados. Hoje o Manchester City é bem melhor do que o Manchester United e hoje o Clippers está mostrando que é bem superior ao Los Angeles Clippers. Lembrando que hoje o jogo a ser transmitido é esse que eu falei, Dallas Mavericks contra o Los Angeles Clippers. Eu acho que o Clippers ganha. Eu acho. Inclusive, só pra fazer um adendo, o Clippers... É meia-noite e meia o jogo, então fiquei acordado até tarde porque vale a pena. É, além desse negócio de primo pobre, os dois dividem o mesmo estádio, né? O Staples Center. E você vê que não tem muito... O Lakers não tá mostrando muito do que foi historicamente. O maior campeão hoje tá muito abaixo do que a gente esperava. Então, fala, pode falar aqui. Você não vê o Lakers se mexendo, né? Passa a temporada e você não vê uma diferença que é baita contratação do Lakers. Você vê o Kobe Bryant, tinha o Paul Gasol, que então, eu acho que o Lakers parece assim. Ele achou que tinha base. Ele tinha um time bom, ele foi campeão há tanto tempo, mas parou no tempo, né? Acho que daqui abriu o olho, assim, ainda mais agora com o Real crescendo, acho que a qualidade vai crescer também. E o Lakers, ele, acho que ele contratou errado também. Lembro que teve uma época que eles contrataram o Dwight Howard, que o pivô agora que tá no Houston Rockets, jogou no Orlando Magic, disputou uma final contra os Lakers em 2009, se eu não estou enganado. Só que o Dwight Howard não vingou com a camisa do Lakers. E aí, depois disso, o Lakers não teve mais essa contratação. É um time que é muito famoso. A maioria dos jogadores da NBA jogou no Lakers. A maioria dos tops. Menos o Michael Jordan, né, que só jogou no Bulls. Mas o Lakers tem que resgatar essa fama de papatítulo, de só jogadores bons, porque agora só tem o Kobe Bryant. Será que não é receio? Porque eu, particularmente, eu gosto muito do Dwight Howard. Acho que uma aposta não deu certo, mas é que eu falei, isso acontece, né? Se não só no futebol, no basquete, no esporte, o que não pode, assim, deu errado, então vamos ser mais contido. O tamanho do Lakers tem que ter os melhores jogadores. Se parar no tempo, aí acaba ficando decaindo. A temporada passada também, acho que foi medíocre. Essa temporada é para bem para o time hoje em casa. Né? Quer dizer, que nada está bem no Lakers. A esperança está nos drafts, principalmente agora com o Russell. E só para finalizar, além do jogo Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers, vão ter mais dois jogos, Memphis Grizzlies e Indiana Pacers, na casa do Pacers, e Atlanta Hawks contra New York Knicks em Nova York. Esse é um bom jogo, Atlanta Hawks e New York Knicks. Eu acho que, mesmo jogando fora de casa, o Atlanta pode ganhar. Atlanta, que perdeu na rodada passada, em casa. Bom, já falamos de basquete rapidinho, agora vamos falar de outro esporte, ó. Ontem, a gente não deu tempo da gente falar de outros esportes. Hoje a gente vai falar muito de outros esportes. Agora temos destaques do vôlei, não é isso? É um destaque pro Mundial, que após o início ruim, que o Cruzeiro perdeu de 3-7-1, o time mineiro tentou a reação, mas perdeu o quarto set e foi derrotado pelo Zenit Kazan por 3-7-1. Apesar do tropeço, a equipe mineira garantiu a classificação. Erros bobos no início do jogo, outros na reta final do quarto set, custaram o Cruzeiro a primeira derrota no Mundial. No Mundial de Clubes, que está sendo disputado em Betim. Os jogadores do Cruzeiro, apesar da derrota, destacaram os pontos positivos do jogo e afirmaram que têm absolutas condições de vencê-los em um provável reencontro nas próximas fases. Inclusive, esse jogo pode ser considerado a final, foi uma prévia da final, porque são os dois melhores times, e ainda mais se você pegar a rivalidade que tem o Brasil e Rússia no vôlei, que é muito grande. Vamos torcer para o Cruzeiro, né? Representar o Brasil. Mas vale destacar que a seleção brasileira é muito forte, os times são muito fortes, porque os jogadores da seleção estão aqui no Brasil. Mas parece que quando é campeonato de clubes internacional, né, parece que o Brasil não vai tão bem assim, né? Acho que o Osasco foi melhor no ano passado, ou semestre passado, acho que foi ano passado, né? Ele estava favorito, jogou bem a primeira fase, quando foi mata-mata. Mas isso também acontece porque, por exemplo, no Zenit Kazan tem muito jogador brasileiro. E inclusive, eu acho que é Léo, sempre confundo os dois, enfim, tá no Zenit e foi, tipo, responsável pela vitória. O Cruzeiro, tipo, jogando em eu acho que o terceiro ano consecutivo que tá sendo sediado em Minas, mas em 2013 também foi disputado em Betim e foi quando o Cruzeiro conseguiu vencer. Ano passado foi no Catar, foi? Não, foi no Brasil também, foi em Minas. Ah, o masculino? Sim, o masculino. Não foi o Maracanãzinho, gente? Mineirinho. Isso, mas enfim. Isso, não lembro. Mas, e não ganhou. Então, o Cruzeiro veio para esse jogo, desculpa, muito empolgado, porque tinha torcida a favor e tinha também a vitória, que venceu muito bem o primeiro jogo. Então, veio empolgado, mas isso não impediu essa vitória, porque do Zenit, que veio exatamente para cima, porque foi bem melhor, foi bem superior, 3-7-1, e as parciais foram bem superiores. Sim, não teve aquela disputa, ponto a ponto. Torcemos agora para o Cruzeiro tentar essa reviravolta agora, para ter um time brasileiro campeão mundial. Bom, falamos um pouquinho do vôlei, já falamos um pouco também de basquete. Agora, outro esporte, olha só, hein? Tênis. Mayara Costa tem mais informações sobre o tênis. Tem sim. No ATP da Basileia, Rafael Nadal mais uma vez teve grandes dificuldades, mas conseguiu superar Grigor Dimitrov por 2-7-1, com parciais de 6-4, 4-6 e 6-3. Já no ATP de Valência, Tomás Berruti, ao lado de Colin Fleming, perdeu para a dupla austríaca Julian Nowen e Oliver Marac por 2-7-1, com parciais de 6-7, 6-4 e 10-8. Os austríacos enfrentam na semifinal os vencedores do confronto, entre Feliciano Lopes e Max Mini e Guilherme Garcia Lopes e Davi Marreiro. No WTA Finals em Singapura, Garbine Muguruza venceu Angelique Kerber por 2-7-0, com um duplo 6-4. O resultado deixa a espanhola na liderança do grupo branco e a 1-7 da semifinal. Aliás, ela conseguiu passar. No duelo tcheco da competição, a Petra Kvitova levou a melhor diante de Luz Safarova. Kvitova venceu por 2-7-0, com um duplo 7-5, e aumentou suas chances de avançar para a semifinal. E pelo grupo vermelho, Agnieszka Radwanska venceu Simona Halep por 2-7-0. Com parciais de 7-6 e 6-1. Com este resultado, a Alep não tem nenhuma chance de chegar à semifinal. E Maria Sharapova continua líder da chave vermelha, depois de vencer Flávia Peneta por 2-7-0, com parciais de 7-5 e 6-1. E desse grupo vermelho, só para ressaltar, quem acabou passando foi a Maria Sharapova e a Radwanska. Depois desse boletim, dessas informações muito precisas sobre o tênis, está chegando ao fim mais um Arquibancada MAC. Agradeço aqui a presença dos meus amigos. Luciano Lourenço, boa noite para você. Muito obrigado. Boa noite, Tupirini. Boa noite, ouvinte. Guilherme Soto, ele foi curto e grosso. Obrigado, viu? Boa noite, Guilherme Souza. Muito obrigado por estar aqui. Boa noite, Tupirini. Boa noite, produção. Boa noite, caro ouvinte. Espero voltar aqui logo. Giovanni Antonelli, muito boa noite para você. Boa noite, Tapirini, boa noite, ouvinte, boa noite, Fabião. E um abraço a todos. E a nossa menina aqui na bancada, boa noite, Mayara Costa, muito obrigado. Boa noite, Tapirini, boa noite, querido ouvinte, e boa semana. Sempre agradecendo também a nossa produção técnica do Flávio Rangel. Não esqueçam, Parque Bancada MAC, de segunda a sexta, às 8h30 da noite. Boa noite a todos, até amanhã, e a gente se ouve.